passando mais frequente. Checo mais, prossiga. Afirmo, o senhor segue em frente, ingressa na pista, prossegue via pista, a última interseção à esquerda. Eu vou à posição bridge para o TAM 3399. Chame o centro agora, 1251 no TAM 3399. 1251 no centro, TAM 3399, obrigado, bom dia. Pois é. Mas só confirmando, sem ser a próxima interseção, a última mesmo, ok? A segunda. Mike, é com Mike? Afirma, esse é o pátio da Bato, ok? Mike, é com Mike. Salvador, bom dia, objeto 5896 para 43340, confins, não tem informação até hoje. Bom dia, Web 5896, com fins, aprovado nível 340, decolada pista 1-0, perfil de saída da EOLE da Bridge, após o peso 1-6. Transponder 5472, controle 1-2-0, decimal 8-0. 340 autorizado na saída da EOLEDRA, Leda Bridge, aeroporto peso 1-6, decolada 10. Transponder 5472, controle após 120, decimal 8, 5896. Web 5896, correction e pronto. Bom dia, Web 6749, ciente do hotel, autorização Guarulhos. Bom dia, Web 6749, Guarulhos, aprovado nível 340, decola da pista 1-0, perfil de saída da EOLE da Bridge, após interceptar peso 1-6, conforme rota do plano após. 5465, o transponder 1208, controle. 340 aprovado, decolando da 10, com curva direita no perfil da Dial Vida Bridge, no peso 1-6, segue plano. 5465 transponder 1-208, é o controle, a gente 6749 na posição número 2. 6749, correto, chame pronto. Gente, 6749, vai. Web 5717, Galeão, aprovado nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída da EL. Após lida, direto bridge, quando intercepta peso 10, após conforme rota do plano. Transponder 5470, controlando 20, decimal 80. Autorizado Galeão, nível 340, decola da pista 10, saída da EL, lida bridge, intercepta peso 10, responde 5470, controle 10, decimal 8. Web 5717, confirmando a peso 10 após até SMAP, após conforme rota, Leda, direto bridge. Up Zulu 10 até SMAP, após SMAP conforme plano de voo, Leda, bridge, 5717. 5717, correto, chame pronto. Baixar para SMAP pronto, Web 5717. Positivo, aqui você vai aumentar o objeto de 6742. Web 6749, livre acionar, chame táxi, portão 02. Autorizado, portão 02, início do Web 6749. Com 1, 2, 3 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com 20. Web 6749, Índia, no ponto de espera, chame pronto, ajuste no 019. 019, Índia, ponto de espera, 6749. Pera, pronto, WebJet 67 com nós. Web 6749, a linda coluna 0, vento no 5, 0 graus, no 2 nós. Ah, linda coluna 0, 67 com nós, Web. Tudo bem? Jet 5717 na posição 10, solicito pushback acionamento. Livre acionamento, chame para o táxi 5717. Vai chamar para o táxi 5717. Web 6749, decolou 06, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 1208, Web 5679. Objeto 6749, contato radar, voo 340, direto Leda. 5896, aguarde. Aguarde. E 5896, já coordeno com a equipe de solo que assim que o tráfego da companhia iniciar o táxi passar reta, aguarda, tem livre acionamento, chame táxi. Yeah, Ryanair 6251, bom dia. Nível 380 para São Paulo. Bom dia, Ryanair 6251. Eu tenho pré-aprovado 360, copia. Positivo, pode passar. Ryanair 6251, Guarulhos aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleta Bridge. Intercepta o peso Luno 6, após conforme rota do plano. Transponder 5456, controle 120, decimal 80. Positivo 360 então, pela peso 16, da Euleda Bridge, transponder 5456, frequência 20.8. Oxané 6251. Oxané 6251, após o peso Luno 6, conforme rota do plano. Positivo, após a Pesuru 16, conforme o plano. Xanay 625 no cotejamento correto, informação em curso Índia, chame pronto. Se passará para início, Xanay 625, grato. Objeto 6749, está retornando desvio? Sim, senhora. Retornando Leda, 6749.